Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e eu tenho medo da música de Lavender Tower. Aquela ali dá medo, viu, velho? Shows Mercy. Aqui eu pensei de nome e eu já escutei a música todo dia de Lavender Tower. É o coragem. Aqui é o Jota e eu não tenho o Ocarina of Time do mal. É o Majora's Mask, mano. Majora's Mask. Cartucho amaldiçoado, né? Mas... Excelente. É, aqui quem fala é Vitor Ferrolho e eu tô de volta. Né? Aí, rapaz, aí. You will never win. Aqui é tá, Luzinho, eu tô de vai, não, assim, aí, tá, não. Aqui é o Telos e eu vou dar um alô pra galera do WoW que tá jogando comigo aí. O puta assim, eu. Não, não, cara, mano. Moela? Moela? Não, peraí, cara. Tem que dar um alô pro cara. O cara é ouvindo, peraí, pô. O cara não, tá nome do cara aqui, é Putreside. O nome do cara é Putreside. Qual é o nome do cara? O nome do outro, eu esqueci, mano. Vai, meu Deus. É o outro dele aí. Quando ele ouviu o Azilla, ele falou, valeu, vocês são 10. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as lendas urbanas dos games, né? Tinha muita, né, velho? Eu não tenho nenhum, não, meu. Teve que cortar e eliminar aí, porque é muito, né? Começar os casos de lendas urbanas. O jogo é duro, viu, mano? Pior de tudo, mano, quando tu falou aí do tema, mano, a primeira coisa que eu lembrei, mano, foi do Majora's Mask, que a negada já sabe que eu sou viciado em Zelda. Zelda, né? Zelda tem um monte, velho. E eu, eu li, tá, nas paradas na internet, e quando eu vi, mano, o cartucho amaldiçoado, eu digo, puta que pariu. Aí, eu vi. Mas tinha que ser do Ocarina of Time, mano, porque é não, muito errado. Não, mas não foi não, mano. Não, mano, tu tem que ser do contra, né, viado? Não. Foi do Majora's Mask. É porque o próprio jogo do Majora's Mask, do Zelda, já é um jogo macabro. Já é tenebroso, já, só o jogo. Aquela porra daquela lua, macho. Aquela lua com a cara, macho, caindo direto. Putaria as fotos que o pessoal publica na internet, ó, velho. É uma foto do cartucho do Nintendo 64 com um rótulo rasgado. Aí escrito de caneta, assim, Majora's. Mas é, a história mesmo é que o cara comprou um Nintendo 64, né? Aí ele não tinha cartucho, né? Ele ganhou só o console. Eita. Aí ele saiu pela vizinhança procurando cartucho, né? Perguntando se alguém tinha e tal, que era antigo o videogame. Aí ele viu, macho, que lá... Aí ele pegou, macho, e ele achou alguns... Porque lá nos Estados Unidos tem aquele negócio que eles chamam yard sale. Que eles botam as coisas no jardim pra vender. É, sim. Aí o cara pegou e achou um senhor que tinha uns cartuchos. E ele foi nesses bazar, nessas paradas. Aí ele encontrou o senhor, macho, que tava com as coisinhas na mesa. Aí tinha só um cartucho sem rótulo, mas tinha escrito de caneta, Majora, só isso, Majora. Majora. É, aí não, o cara pegou. Aí o que velho é muito pegou. Desse na Parangaba. É, aí o velho pegou e disse. Aí o senhor pegou e disse pra ele que o jogo era de um garoto, mas que o garoto não morava mais ali. Né? Aí beleza. O menino morreu, foi. Não, o cara não morava mais. Aí ele chegou em casa, né? E foi jogar. Aí tinha um save lá. Ben. Aí ele pegou e disse assim: não, em homenagem ao cara, eu não vou deletar o save dele, não. Aí pegou e criou um save no segundo, na segunda linha, né? Porque todo jogo do Zelda tem três saves. Aí ele criou um jogo na segunda linha com o nome Link. Aí foi jogar. Aí começou a dar uns pau, ó, macho. Chegava no quarto dia, dava umas travadas muito doidas. Aí quando dava o terceiro dia, que quando você toca o Ocarina of, a Song of Time, você volta pro primeiro dia. Aí o que que acontece? Esse bicho tocou a Song of Time e começou a queimar. O personagem, o Link, começou a tocar fogo. Aí deu game over. Aí puta que pariu, macho. O boneco começou a tocar fogo sozinho. quando ele abre o jogo de novo da Game Over, é reseta, né? Começa, abre o Game Over. Aí o save do volta, cara era... Aí o save do cara tem assim... Demônio. Seu turno. Tem your turn. Aí o cara, vixi... Fala, meu Deus do céu. É mais jogar, né? Aí quando ele entra, ele diz assim... Você se deparou com um destino terrível. Vixi, mano. Porra, aí o cara já dá aquela... Vixi, gelada, né? Que merda é essa? Aí o cara vai começar a jogar, é o Link mais torto assim de lado... Todo torto, macabro, mano. Até aí, a cara do cara muda, né? Riso lá, né? Aí o cara parece a estátua do Link. Tem uma canção que ele transforma na estátua do que... É porque usa, né? Pra pegar alguns botões, algumas coisas. Aí essa porra dessa estátua, mas fica perseguindo ele, aparece aleatoriamente no meio do jogo. Oxi, o jogo, aí fica nessa putaria. Aí eu sei, macho, que é mó comédia. E no meio do jogo, alguns diálogos que ele vai aparecendo, fala do Ben. Fala do jogador, do dono do jogo. Conforme ele vai jogando, uma hora ele começa a descobrir que o Ben morreu afogado, cara. Pois quando ele. Aí ele vai pra praia e ele fica como o Zora. Aí o Zora, ele nada e não perde a respiração debaixo d'água. Só que o Zora se afoga e aparece a estátua do Link embaixo d'água. Sim. Aí o save volta como Drowned, que é afogado. Xe, Maria. O cara se tranca. Fala, aí depois, por último. Ah, para disso que o jogo raio dormir hoje, não. Aí por último, depois do Drowned, quando reseta, aí o cara vai jogar, aí ele morre. Aí quando volta aparece Matt, que é exatamente o nome do cara que foi comprar a fita com o velhinho. Aí ele o pivete viu que tava nessas paradas, aí ele foi devolver no velho e o velho tinha se mudado, já não tava mais lá. Oxi, Maria, valeu, meu Deus do céu. É, jogar tudo. Aí ele não jogou, não. Aí eu não sei, mano. Jogando, mano. Tem outra lenda urbana também, que era que dava pra pegar a Triforce, né, no Zelda. Tem todos os jogos, né? Não, quando eu comprei o meu cartucho do Zelda, um amigo meu, ele soube que eu tinha comprado do colégio, aí eu tinha finalizado, né? E na semana que eu finalizei, ele disse: ei, mas tu sabia que dava pra pegar a Triforce do Zelda? Dá pra pegar só no do no Nintendinho. Aí eu, vixe, mano, é não, macho. É, sei o quê. Sempre começa essa putaria. Seu boboca. A do Nintendo 64 também saiu, era o mesmo esquema. O negado dizia que dava pra pegar. Aí, disse, não, mano, dá pra passar pelas nuvens, né? Dá pra passar pela nuvem. Agora essa loucura aí eu já não conheço. Era qualquer loucura, mano. É uma parede que não tá rachado, que dá pra quebrar com uma bomba, não sei o quê. O cara inventava loucura. Essa aí é do Nintendo DS, mas que a gente tava até comentando com o Vinícius. Eu também demorei um tempão. Mas o nome do jogo é o do barquinho, mano. Como é? Essa é meio que lenda urbana, mas o pessoal descobriu que era verdade depois, né? Que dava pra jogar no mundo da estrela do Super Mario World. É, né? Tem o mundo da estrela do Mario World. A lenda que eu conheço do Mario World não é essa, não. É que, sabe aquela fase onde você vai só pra se equipar? É. Sim. Em cima dela tem uma ilhazinha. O nego disse que dava pra puxar aquela ilha. Como é? Fala, meu Deus do céu. Não, mas tem altas paradas ali, mano. Tem uma fase que aparece aquelas bombas, torpedo. Tem uma fase, macho, na planície chocolate, né? Que tu tem que passar uma vez, pegar umas moedas. Não pegar as moedas, na segunda vez tu pega as moedas. Sim, que vai mudando, né? Que muda, que o cara libera, tem alta. Mas a porcentagem máxima lá da frente, até pouco tempo eu pensei que era 94, mas não é 94. Não, eu fiz 104, 103. É 100 e alguma coisa, pois é. Eu lembrava que meu irmão tinha feito tudo quando eu era pequeno, e eu fui jogar de novo, e tá no verso do cartucho, tem 90 e poucas fases, que ele fala, né? Aí ali ele conta por fase, cada vez que você passa uma fase. Só que tem mais fases do que aqui. Eu tenho uma lenda doideira aqui dentro de casa, aqui em casa. Conta aí. Aqui foi casado. Mexe, compadre. Foi jogar e ganhou. Não, achei, mas sério mesmo. Foi jogar e ganhou. É uma lenda urbana, né, cara? Foi jogar e ganhou. Foi uma partida do Eu fui, mancha, eu tava numa noite aqui, eu fui jogar com o PC Dota, mas ganhei. A gente ganhou, mas tá acredito? Só foi uma lenda zona doideira, mano. É verdade, é lenda, viu, mano? É, mano, tá em... Fui eu não, né? Quem é o PC? Não, vou contar, sério. Eu tava aqui, uma vez a gente tava jogando eu, o Ricardo Canela, que é o manico das cocotas, o manico das mal nome que ele chamava, as meninas, mas é uma putaria esse bicho, mano. Aí ele passava com meu irmão aí, mano, jogando Mario, jogando Top Gear até altas horas da noite. Eu acho que eu já contei algum cast. Aí ele morreu. Ele morreu jogando. Aí esse bicho macho virava noite jogando Top Gear, macho. Aí não tem aquelas fases do deserto. Ah, sim. Ele ia jogando aí. Estamos nesse deserto aí, macho. Um cara ali dentro do carro arrastando a língua nesse deserto. Meu bicho, aí, não sei o que é. Disso. Morre de sede. E ele não desiste, tá correndo pra ganhar. Não sei o que. Tá, tava frescando durante o jogo, né? Aí quando foi um belo dia, a gente mais uma noitada, vira noite com a Coca-Cola. Aí. Recado patrocinado, o cara ganhando fora. É mesmo, né, velho? É com a. Um refrigerante. O cara vira na noite com Coca-Cola! É o refrigerante de cola, aquele preto. Essa história foi patrocinada. Ixi, tuberculose voltando. Tava jogando Mariozinho aí, foi do Top Gear. O controle lá, o bicho não pegava. Sério, mas tu quebrou a fita, macho, né? Aí ficou aquela putaria. Bota e assopra e vai, dá as duas batidinhas, não sei o que, assopra de novo. Aí até que o bicho pegou. Aí apareceu outro jogo. Da história. Macho, tá doido, né? Aí ele pegou, mano. Aí usou as letras tudo doido, ó. Tipo, tiltzão muito preso. Vixe. Deu um tilt. Aí a luz apagou, ó. Vixe. Aí, ei, amor, acende a luz aí, mano. Eu não apaguei, mano. Tô sentado aqui, mano. Eu já abençoei aí, mano. Não liga essa porra aí, mano. Faltou energia e ficou só o videogame. Faz a. Mano, faz mal à vista, mano. Eu tenho esse negócio de não assistir no escuro. Em casa, né? Porque no cinema o cara vai, né? Aí o cara vai. É, macho, não liga aí. Só não lhe ligar a luz e não ligar, ó. E o videogame ligado. E o videogame ligado. Ei, mas essa luz queimou mesmo. Foi. Aí, não, tá faltando energia. Aí a luz da cozinha começou a piscar, ó. Aí ele. Te prepara, Joel. Que eu não dormiu. E aí ele foi, botou o primeiro play, quer dizer, né, por suposição, né, que não dava pra entender porra nenhuma, segundo play, tá, dois, sei o quê. Aí ele vai, e a luz piscando, e o capeta, né, aí eu... E todo mundo ligado pro jogo, e eu só olhando as parinhas. Capeta jogando com nós, né? Quando esse jogo começou, mano, dentro do carro... Peraí, que eu vou acender a luz, Aí, macho, é um carro, macho. O carro branco, que é o sempre que a gente bota. O carro é o branco. Não, é, pois é, o melhor carro branco e o mais veloz era o vermelho na época, né? Sendo que ele sempre botava gasolina. E o carro vermelho, macho, estava no segundo player. E saindo de dentro da janela uma língua, macho. E você, Satanás? Virando um bife. Que isso? De dentro do carro. Aí eu falei, isso aí, mano. Já pensei pra rir, mano. Aí a luz apagou, mano. Apagou foi tudo. Aí eu dei um bico nos penteiros, ó. Pá! Eu fui desse bicho, ei, mas esse bicho é do cão, mano. Foi, ó, mano. Bico no videogame, bicho aí, papo pouco foi tudo, mano. Eu ia dar meus penteiros pra meninazinha que trabalhava aqui em casa, mano, pro filho dela. Caralho, o cara passa pra frente, Maria, né? Sim, olha, leva esse videogame, aproveita e leva esse Top Gear aqui. tem uma coisa que eu vou contar que aconteceu comigo também. Eu tava jogando um... Duas histórias metafísicas no ambiente. Não, mas eu tava jogando Metal Orions na casa de um amigo meu, né? E o Metal Orions dele tava com um bug que quando você saía do mecha, o bonequinho não morria. Aí a gente começou a apertar todos os botões, resetar, fazer aquela porra toda. Aí teve uma hora, cara, que quando a gente começou o jogo, ele começou com aquele menu dele inicial, que são três opções, né? Que é um play, dois play e opções. E embaixo tinha um negócio todo cortado, assim, meio diferente. E quando você clicava lá, ia pra uma fase de dois, que era como se fosse uma arena de basquete, mano. Ixi, Maria. Tu comprou esse jogo aí na Feira dos Pássaros, né? Não, mas, sem sacanagem, esse negócio eu nunca nem procurei se existia ainda. Porque depois que eu peguei a internet, eu nem lembrava dessa história. Agora, quando o Telos contou, eu lembrei disso, cara. Que talvez tenha realmente, tipo, coisa secreta do jogo, mano. Talvez seja alguma coisa tipo essa que eu falei. Que talvez algum secreto do jogo que a gente habilitou sem querer. Tinha a putaria tinha uma história do Metal Gear que a galera dizia que não. Aquela fase de noite, se você passar muito tempo jogando, ela amanhece o dia. Aí... É lógico, vai passar, né? Aí vai tirar a noite, amanhecer. Mal. Agora uma parecida, mas quando tava jogando de Dinocrisis 2 na locadora, eita, mano, não sabia passar pra do Tiranossauro, doido. Aí o dono da locadora, não, mano, tu não sei o quê. Quando tu passar dele, só vai aparecer de noite. Aí a galera querendo passar dele não conseguia, mano. O jogo todo dia a gente finalizou e o jogo não anoiteceu, mano. Ah, pra puta que pariu, mano, a gente me tirou do cão. Ele queria era ganhar as horas de vocês, mano. É, jogo cara. Dessas putaria aí que tem do cara dizer que não, dá pra fazer isso aí. A mais famosa é aquela do Street Fighter 2, mano, do Shenlong. Ah, não. É, a mais famosa é a do que sair do castelo. O quê? Sair do castelo no espelho da noite. Do castelo, Não, tem uma também que é famosa que só, mano. Que dá pra fazer. Que é do Mega Man, Rockman X. É. Que dá pra pegar o Hadouken. Ah, mano, essa daí, mano. Essa daí é conhecida. Meu, e realmente dá. Mas sair do castelo também dá. Na fase do tatu, o armadilho, o cara pega o carrinho. Não, essa do Mega Man X. Tu falou agora Mega Man X, eu me lembrei de uma dele, mano. Que era que dá pra matar aquele cara que fica com o robô no começo ali. Dá é muito, tá é doido, né? Ai, tenta lá pra tu ver. Tá não, mano. Tá... Ei, mas assim, ó, tu tá falando aí que não dá, mas tipo assim, sair do castelo dá. Não, eu quando sei você que... pega o Richard, tem um não é, na verdade, não é pra acontecer, mas tem um bug que você faz isso e você vai parar do outro lado, mano. Não, eu sei que realmente dá. Agora tem um aí do Drive 2, cara, não sei se ninguém conseguiu, não tem a segunda fase que você tem que se perseguir um carro azul, quem jogou, né? Sim. Se a galera disse que se você conseguir parar aquele carro antes dele chegar na estação, você entra dele voado e ele vai acelerar logo pra última cidade. É, eita, agora aí tem que tentar. Tem que ficar, viu, pra conseguir essa porra. Tem que tentar, né? É. Eu sei que esse negócio aí do Hadouken é massa, que o cara... É massa mesmo. Aparece o professor White, macho, no... Não, o Light, né? Light. Aparece ele de kimono, ó. É. Faixa preta, é aí o cara aprende o Hadouken. Agora, o ruim é porque você tem que fazer o Hadouken mesmo, direto, né? Melu pra frente e isso. No Mega Man X2 tem o Shoryuken. E no 3 tem a armadura de ouro. No 3 tem a armadura de ouro. É desse do Street Fighter 2, mano, que falou do jogo louco. Sim, aí voltando com os Marlene. Foi o seguinte, mano, foi no Street Fighter 2, quando o Ryu ganha, ele diz assim: ah, you must defeat my Shenlong to stand a chance. Aí a galera dizia: não, esse Shenlong aí é o mestre dele, não sei o que. Os caras não sabiam de porra nenhuma, mano. Aí, tem que reunir as esferas do dragão, né? Aí dizia: não, dá pra jogar com o cara, dá pra lutar com ele. Aí a EGM. Tava pedindo um desejo, né? A EGM, que era a revista especializada de jogos nos Estados Unidos, disse que: não, você tem que ganhar de Perfect todas as lutas. Empatar 10 vezes com o Bison no final, e aí aparece o Shenlong ali. Realmente, não sabia. Olha só o que tu falou. Revista especializada falou isso. Revista. Aonde tem especialização? Não, mas talvez eles tenham feito assim, pra frescar. É, eles fizeram. Tipo, não fizeram pra frescar mesmo. Como é que o cara empata 10 vezes, mano? O cara tem que dar um double K. Mas uma coisa, alguém já conseguiu? Que, como é que você sabe que é mentira? Mas minha revista tava certa, mano. Vai, tá bom. Ele sempre coloca uma cor absurda, mano, pro cara ficar tentando e não conseguir, mano. Agora, macho. Não, mas faz sentido. Desgraçado, mano. Desgraçado é quem vai ficar tentando, mano. É, tem gente, macho, que tenta, mano. Depois do... Tipo Joel, assim, sabe? É, cara, assim. Depois... E a lenda de matar um Nemesis na faquinha? Ah, essa daí... Não, isso não é lenda não, é proeza. Fazer, né? Mas assim, matar o Nemesis na faquinha, cara, você tem que conseguir, não? Dá pra fazer não isso. Não é tão aí. Difícil não, cara. Difícil é, mas... Hã? Difícil. Não, cara, quando você joga no difícil, você tem que bater ele na faquinha, ó. Você não tem munição. Ora, mano, se o PC e bicho consegue finalizar o Dino Crisis... Ela vai matar o outro ainda. Em 3 segundos, 10 minutos, o PC finaliza aí. E, macho, agora vocês falaram aí do jogo de zumbi, macho. Eu lembrei do Zombie U que eu tô jogando aqui. E é foda, o jogo é muito difícil. Porque tem uma hora que você tipo, quando você morre, pega tudo, munição, arma, tudo que você pega, quando você é mordido, fica lá. Aí quando você vai jogar com outro personagem, pra você recuperar tudo, você tem que voltar até o ponto que você tinha morrido, matar o cara, que ele se transformou em zumbi, pra recuperar a mochila com os itens. Aí é foda, mano. Eu tô jogando esse jogo e é difícil pra caramba. E eu tô jogando no modo normal. Só tem dois modos. Aí eu disse, macho, eu vou jogar no fácil. Só que não tem modo fácil. Tem assim, normal e tem franguinho. Porque, tipo, o meu console é em português. Aí eu jogo em português. Aí tu joga franguinho, né? Eu me recuso a jogar franguinho só por causa do nome. Eu tô penando no normal, porque eu me recuso a jogar no fácil. Só porque a galera mudou franguinho. É o Chicken Chase. Isso daí não é o cartucho amaldiçoado também, não. Mas... É, não, porque aqui já é CD, viu? DVD. O Mortal Kombat é um que tem... Porrada de lenda também, mano. A galera do Mortal Kombat 1 dizia que dava pra enfrentar o Reptil lá embaixo daquele. Tem aquela arena, né? The Beach. Aí não, se o cara der dois Perfect, um Fatality naquele. Naquela fase ali, aí enfrenta ele. Tem uma porrada, tem aquele AYBX, né? Cima, cima, baixo, baixo, aqui, que o cara libera o Motaro. É, no Mortal Kombat 1, realmente dava pra fazer isso aí, que o cara dava um Perfect, dois Perfect, um Fatality, e o cara enfrentava o Reptil lá embaixo. Funcionava mesmo? Funcionava mesmo. Aí no Mortal Kombat 2 a galera escrotizou. Mortal Kombat 1 é aquele que tem o Baraka, né? Não, esse não, é o 2. Não, o Baraka é do 2. É o 2. Um só tem 6 personagens. Aí a galera no Mortal Kombat 2 começou a escrotizar, mas dizendo que não dá pra jogar com o amigo do Johnny Cage, com o fulano de tal, que é outro ninja, com não sei quem mais, aí já vê isso aí. A escrotizada Master que não dava pra jogar com o Toast do Mortal Kombat. Aquele carinha. Onde, velho? Toast. Onde o cara joga? Eu chamava aquele bicho, aquele Toast ali de Serginho Grosso, macho. Parecia. Mas é Toast. Era engraçado. Tinha um amigo meu, o cara não sabia de bosta nenhuma da história do Mortal Kombat. Aí dizia que, não, Kung Lao é mestre do Liu Kang. Da onde, velho? Aonde, ah, mano? É, eu ouvi essa lauda aí também, macho. Eu ouvi essa lauda aí também. O Kung Lao do chapéu? É, mano. É, eu vi essa história também. Bem, eu vi. Não é mestre não, mano. O cara é amigo do Liu Kang, o mestre do cara. Na época da Brilhantina, eu fiquei sabendo dessa parada aí também. Mano, Mortal Kombat 1 só tem o Johnny Cage, o Kano, o Liu Kang, tá Scorpio Zero, a Sonya e o... Não, isso só. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda no Mortal Kombat 1. Nego dizia que dava pra liberar o Goro. O Goro, mas o Goro liberava com código, né? É. Aí você tinha algum jeito de liberar o Goro sem código? Não. No 1? Não. No 1. Tem não. Ele libera o Baraka também, libera não? Xi, no 1. Baraka? É assim que começa as lendas. É, o Baraka dá pra liberar, né? A gente vai dizer essa, né? Dá pra liberar o Baraka no Mortal 1. Vai armar que o Animality, mas no Mortal Kombat a galera inventou. Ah, sim. É porque o Ermar era erro macro, né? Que ele apareceu no Mortal Kombat 1 ali. É, galera, é um tal de Ermar aí, hein? Uma lenda cruel que é negada, que era só um glitch mesmo, um erro de jogo, que era o Missigno no Pokémon. Sim, esse eu mas lembro. Tu conhece, mas aí a gente tem que entrar em outra lenda, tu sabe, né? Eita, porra. Vai bem. Meu Deus do céu. Que era o azul, o verde, o vermelho, o amarelo. Não, porque tipo assim, tem o Killbone. Ah, a negada diz que esse Pokémon seria a anti-evolução do Killbone, entendeu? Correta. Anti-evolução ou é a próxima, o Marowak? Não, anti-evolução. Missigno. O Killbone... Anti-evolução ou pré-evolução, tá dizendo? Pré-evolução, anterior. A pré-evolução dele. Missigno é anti-evolução. Missigno não é aquele Pokémon que é um erro? É. Pois é. Esse erro aí, ele dá porque assim, ó. Na verdade, o original era pra ser 152, entendeu? Tá Pokémon. É. Porque, na verdade, todo mundo fala 151, porque tem o 1000, né? Que é, não tem no cartucho. Uhum. Aliás, tem no cartucho, mas não dá pra pegar. Mas é só promocional. Pois é. Ele seria a pré-evolução do Cubone, que seria assim, você faria aquela missão lá de Lavander tal, e você ganharia como item final o crânio da mãe dele, né? Que estaria lá, por isso que ia estar amaldiçoando. Se você usasse ele como se fosse uma pedra, sabe quando você usa a pedra de evolução? Você usaria ele nesse Pokémon e ele viraria o Cubone, que era esse mesmo Pokémon com o crânio na cabeça. Caralho, o cara ganhar o crânio, cara, é tenso, viu, mano? Aí ele achou assim, pô, cara, não, vai ficar muito pesado. Aí eles tiraram esse Pokémon exatamente pra não ter isso. Aí o Cubone virou... Tô ouvindo agora. Agora, o que eu sabia mesmo da história que a negada tem, todo mundo tem as vertentes, a negada cria um monte de teoria. É que o Cubone, na verdade, é um filhote de Kangaskhan. É. Aquele mas aí que tá. Fica na barriga. Não, aí ele tá bota aí, só o esqueleto na cabeça e pronto. Não, mas isso que eu tô falando, que é assim, ó. Você ia ter esse Pokémon, que é o Kangaskhan criança. Aí ele vira. Se ele fosse homem, ele viraria o Kangaskhan homem. Se fosse mulher, ele viraria o Kangaskhan mulher. Se usasse o crânio, ele viraria o Cubone. Pois a história que eu lembro é essa aí que o Vitor falou mesmo. Porque existia essa lenda aí do Kangaskhan, né? Que tem um bebezinho na barriga. Aí se mas fosse. Se fosse filhote macho, aí ele mataria a mãe, colocaria o crânio, usaria o crânio como elmo. Aí ele, quando ele evolui pra Marowak, né? Aí ele evolui de novo pra Kangaskhan. Aí começa o ciclo de novo ali. Isso aqui que tu mandou aqui, nessa imagem aqui, é só mesmo. Sim, eu tô dizendo, que a lógica seria. Se destrói, viu? Tanto que quando você chega lá no Lavander Tower, aquele espírito que tem lá é a mãe do filhote lá, velho. Mario, vocês assistiram o coisa? O filme, quer dizer, os episódios. Origens? Assisti. Pois é, ele explica direitinho ali como foi, mano. Exatamente. Pois é. Aí ali, tipo assim, ali aquele espírito era a mãe dele. É isso, mano. Tipo assim, mas é certeza. Assim, a única coisa que é certeza. Que isso é oficial. Que ele era um Pokémon que foi retirado. Ixi, Maria. Oficial? É oficial. Você ainda tá no Missing, não é? Se você for pegar nos slots de memória, ele tá nos slots do sequência de Pokémon. Isso aí é tenebroso. É o Pokémon número 666 desse. Sabe? Agora que eu ouvi falar do lance do Missigna, era que ali era a quarta ave lendária. A quarta ave lendária, o Missigna. Mas não tinha, no primeiro Pokémon não tinha ave lendária, cara, ainda. No primeiro tinha, pô. Artigo nos Zap do meu. Ah, é, tinha. Tô confundindo. No segundo que é o cachorro. Aí ele ia ser a quarta, mano. Todo mundo fala assim, mas não tem como ter sido um erro isso, ou alguma coisa do tipo. Mas aí você tem que lembrar que o presente. Por exemplo, o Venom Monte era pra ser a anti-evolução do Butterfly. É, exatamente, e não é. Isso é um erro mesmo. Como é, mano? O Venom morre. Ah, mas tu tá falando que é das evoluções invertidas, né? É, exatamente. É porque, mano? Que o Carterby é pra ser o Venom. O Venom, né? O Venom Monte. E aquele lá. O Butterfree é pra ser. O outro é pra ser da Butterfree. O formato dos olhos, mano. Se tu for parecer, é parecido, mas. Mas é só isso aí, mas isso não quer dizer nada, Vitor, não. Olha essa foto aí pra tu ver, ó. O Venonette, os olhos dele é muito parecido com o Butterfree, mano. Sim, eu sei, mas não quer dizer que seja pré-evolução, mano. Ah, mas o cara tem um. Era uns traços, essa, só que troca. A lógica dos Pokémon da primeira geração, todas as pré-evoluções e as pós-evoluções pareciam bastante, mano. Eles nenhum era muito diferente do outro, não. Exatamente pra quando você jogar, você saber quem é aquele cara, entendeu? Tá dizendo que o Venonette era pra ser a pré-evolução da Butterfree. Sim. E o Metapod era do Venomoth. Era pra ser. Tem outra também aqui. O Ditto, que é aquele Pokémon que é uma geleiazinha, dizem que ele é o clone do Milda. Sabe por que isso aí não faz sentido? Porque existe mais de um Ditto no mundo. Se existisse só um Ditto em toda a história, tipo assim, toda a história do jogo, era ok. Mas como existe mais de um Ditto, não faz muito sentido. Mas ele se reproduziu, mano. Só que a versão chave deles tem a. Ele se reproduziu por mitose. Como é que vocês mesmo sabem que essa porra não é o menor sentido, cara? Ele fazia por brotamento, macho. Ele se dividia em dois. Sem falar também que a versão shiny dele são a mesma coisa, ocupa o mesmo espaço na Pokédex. É. Oi. Oi. Como é? A graça não vocês não saberem. E o Dita, galera, achei ele maior número no canto aí de fazer uma experiência com clonagem do Mil. Oi. Sim, não, mas isso aí é, tem no próprio jogo. Oi. O Dita é é como se fosse o resto das clonagens erradas do Mil até eles conseguirem o Mewtwo, que também ainda foi errado, né? É. Ainda é errado assim, né? Bicho era tipo o Hulk, olha só, né? Mas um erro aí. Eles dois não tem o mesmo espaço na Pokédex, não, pô. Tem não, isso é cor da cabeça dele. Sim. Não, cara. Mano. Nenhum Shine, macho. O Shine é a mesma coisa, mano. Shine tem o mesmo espaço do normal, pô. Só muda a cor. É a mesma coisa, só muda a cor. Muda nada, só muda a cor. Só nem status nem não muda, cara. É a cor invertida. Na verdade, a maioria é a cor invertida só. Na época ali dos 151 primeiros pokémons, a galera dizia que não existe os pokémons espaciais ali. A galera viajava, mano. No primeiro episódio aparece o Ruo, que é a ave, né? Não. Que não tá no 150. Exato, macho. Mas aí que tá no anime, né? Ele já queria deixar bem claro que ia haver mais do que isso. Mas ele, né, não era espacial, né, meu cara? Mas aí que tá. Existem pokémons espaciais, sim, pô. Tanto que o Clefable, ele é do espaço, pô. Ah, não, mas ele é da lua, pô. É uma fadinha. Pô, mas existe pokémons espaciais, cara. Isso no Pokémon, isso é claro. Eles deixam isso claro. Tem o diálogo. Inclusive, tem outra da Clefable também, né? Que dizem que quando ela morre, ela se transforma no Gengar, né? Nisso eu acredito. A maioria dos pokémons fantasmas parecem com outros pokémons que... O Gengar ali parece, mano. Com a Clefable. Parece pra caralho, mano. Mas isso aí são só as teorias, né, mano? Não, mas porque assim, cara... Não, eu acredito nessa aí. Essa história é amaldiçoada, mano. Assim, tu é doido, né, mano? Você pode lembrar, mano, que eles estavam procurando maneiras diferentes de evoluir Pokémon, né, cara? Porque, tipo assim, o Pokémon tinha que evoluir de maneira diferente. E uma mas delas seria, teoricamente, mais na Clefable, entendeu? Se for parar pra pensar, tu fala assim, não, isso é muito bizarro, mas aí que tal? Tá, tu saca aquele Pokémon que tem um olho só? Na Pokédex diz que ele se alimenta de lágrimas de criança, porra. É o Anusmon, né? Não é, mano? É? Anusmon, mano? Ei, mano, tem... Eu tô olhando aqui umas ilustrações aqui dos Pokémon Fantasma, tem umas que é sinistra, viu? Não tem nada de criança aqui não, né? Só tem a porra do buraco negro. Tu falou aí dos pokémons fantasmas. Eu me lembro ali que um jogo que eu tinha medo, né, era aquele pokémon ali do 64, que era de tirar foto. Que tem galera ali, mano, eu achava sinistro demais, mano, aquele jogo. Eu achava aquele jogo muito patético, do pariu. Aí, mano, tem uma hora que a galera dizia que se o cara apontasse pra um determinado canto da sala, aparecia o Gengar lá, vixe, meu irmão, que disto, mano, puta que pariu, mano. Se fudei, mano. Sei que dá pra ver o Mewtwo dá mesmo. No céu? O cara aponta... Não sei se é no céu, mas tem como você tirar uma foto do Mewtwo, tem e do Mew também. Eu acho que... São 151. E o combo do Ash? Uma porra de foto aí dá medo, mano. Porra de foto aí. O cara até hoje nunca jogou Fatal Frame. É, né? Doido, né? Ele me indicou e nunca finalizou. E a lenda do combo do Ash, que no gato aí tava vivendo uma aventura. Essa aí é boa, essa aí. No 19 eu falei dessa. Falei de novo, né? Que é boa. Negócio da Segunda Guerra Mundial. Que ele foi pra acidente lá com a bicicleta da Misha, aí ele pensa que entrou em coma, e tudo que ele vive é um sonho. Igual a pessoa que tá em coma mesmo. Ah, não envelhece nem nada. É verdade essa aí. É, realmente ele nunca envelhece. Eu gosto da teoria do Jota, velho. Que tem tipo uma Segunda Guerra Mundial ali, que os pokémons saem da onde, hein? Sim. Mas essa aí vai pra outra lenda, que é a do Paquinha, é o pai do Ash. Ah, essa daí é boa. Não, aí não tem. A negada disse que é o professor Carvalho. Não tem. É o... Giovanni. É, o Giovanni. Mas não tem não, mano. É o Giovanni, cara. Mas dizem que... Não tem, mano, não tem. Dizem. Mas dizem que professor Carvalho, mano, ele tinha um caso com a mãe do Ash. É por isso, mano, que aí quando... As línguas, né, não, cara? O Ash, ele foi pegar os três Pokémon, a galera tinha arrastado tudo, né? Aí ele, não, eu deixei aqui um Pokémon pra ti aqui, reservei, aí era o Pikachu, mano. Eu deixei aqui pro meu filho aqui, né, ele diz... Não, pô, se fosse assim mesmo, acho que ele tinha deixado um Charizard, mano, tinha deixado o Pikachu. Claro, mas esse cara tinha levado o cara, velho. O Pikachu dá mais dinheiro, mano. É, o Pikachu, ele é mais vendável. Tem, é, PC é, tem razão. Mas ele foi bom também. O Pikachu é mais aquela... comercial, né? Ele foi um erro. Eu acho, macho, tá aí, eu acho mil vezes melhor, macho, a história do Origins. Tá doido, macho. O Origins é muito irado. É porque o Origins tem a mesma história do jogo, pô. Pois é, mas é muito melhor explicado, macho. O cara mostra as técnicas em ETM, que é no disquetezinho. É exatamente igual. Macho, é igual o jogo, macho. É muito melhor, macho. O Ash demora, demora uma temporada pra pegar 6 Pokémon. O Red pega em 6 minutos, mano. É, mano, eu acho isso ridículo. Pior esse fela da puta, mano. Esse baitola deixa os Pokémon tudinho dele ir embora, macho. Baitola. Pois não é, macho, viado. Não, mano. Macho, como é que um cara... libera o Charizard, mano. O que, PC? O Charizard dele nunca foi liberado, não, viu? O Charizard dele vive em outro canto, mas é dele. Volta e meia o Charizard aparece. De vez em quando ele volta, é. Mas... é, porque, porra, é o único Pokémon... é a única coisa que faz o pessoal gostar do Ash é o Charizard. O... ninguém gosta de Pokémon do Ash. Charizard, ele é tipo o Ikki de Fênix, né? É, pronto, é o Ikki. O Ikki do Pokémon Charizard. Mas deixa eu te dizer um negócio. Como é que pode, mano? Se alguém capturar, mano... não, não pode capturar, não. Aparece o campo de forças ao redor. Ai, tá. Como é, mano? É, é, não, é sério. Não. Você tem que capturar o Pokémon de outra pessoa, aparece campo de força ao redor. Aonde? Tem até no Origins, mas isso aí. Sim, tá, aparece até no Origins também, pois é. Sim, mas se ele liberou, liberou. Não, mas não tá liberado, não. Ele não soltou na natureza, né? É dele viver aí até eu precisar de você, quando eu precisar eu volto. Nunca vi isso na série, não, viu, bicho? Ele liberou, e quando ele liberou, é o Pidgeot ou o Pidgeot? O último, a evolução. Pidgeot. Pois é, ali o Chapo foi uma burrice tão grande. Ah, mano. Foi só ele. Quando ele deixa o Blastoise ir embora, mano. Que Blastoise, mano? Tem Blastoise. Ele não tem Blastoise. É, mano. Ele não deixa, não, mano. Espera, mano. Squirtle. Não? Eu acho que... ah, é, Squirtle não vai passar. Um bichão pau no comigo. Quem chegou perto de evoluir, quem chegou ainda perto de evoluir foi o Bulbasauro. O Squirtle também, mano. O Bulbasauro do Ash não evolui, mas... Não, o doido Bulbasauro do Ash evolui sim, certo? Tu é doido, né, mano? Evolui, mano. Eu acho que o único que evolui é o... certeza. Só o Charmander, mano. Não evolui. O Charmander que... não, o único que não evolui, eu acho que é o... não, é só o Squirtle mesmo. Aquele movimento... não, é tipo um negócio de planta, que eles... um portal assim... é, não, não é filme não, isso aí é na série. Não, isso é no série, é no desenho, mano. Só que o que que acontece? Ele vai, aí tá todo mundo, tem uma porrada de Bulbasauro evoluindo pra Ivysauro e tem um Venusauro. Certo, tudo bem, tem esse episódio mesmo, no jardim, não sei o quê. Beleza. Só que ele não quer evoluir, mano. Ah, ele não tá evolui. Esse cu, mano. É, moço. Ele fica até com esparadrapa, ele fica até com band-aid assim na testa, nesse episódio. Acho que dá muita raiva. Fica com aquele bulbuzão nas costas dele, brilhando, e não acho ele fica um negócio de dá cu, uma raiva demais, mano. Ele vai brigar com o cara que tinha um Raichu. Aí ele, não, eu não quero evoluir o Pikachu, não sei o que. Aí ele perde uma vez. A mulher dá a pedra pra ele evoluir. Ele, diz, não, ele vai não, e perde não. De novo, mas dá esse teu cu, mano. Evolui logo essa não, porra, mano. Aí eles vão treinar lá na usina, lá, né? Ele bota liga, bota dois negócios nas bochechas do Pikachu. Bota uma pilha, mano. Aí dentro. Tem uma boa também aqui do Pokémon, que é o negócio do Lavender e tal. Essa é sinistra, né, mano? A galera disse que nessa música do Lavender Town, do Game Boy, essa música zona... mas tem que dizer que é na música original, é, na música original japonesa. É. Porque eu ouvi dizer que o cartucho americano já tem a música diferente. Ixi, não é aquela música clássica, não. Essa musiquinha aí, as crianças japonesas, quando escutaram, ficaram com ânsia. Se suicidaram, mano. Caralho, mano. Porra, é essa, bicho? É isso, bicho. Mas se tu ouvir a música, mano, realmente a música é sinistrona mesmo, bicho. Parece aquela música, aquela marcha fúnebre do Chopin, mano. O bicho toda loucura. Mas faz sentido, cara, ela ser uma música triste, porque é a música do cemitério dos Pokémons, né, cara? Porque é a cidade do cemitério, cara. É até nessa cidade, nessa mesma cidade que aparece a mãe lá que eu tava falando do Killbone. Tem outra história também desse negócio do cemitério dos Pokémons, que é o assassinato do Harry Kate e do Ash. Tu sabia dessa aí? Ah, do Ash não, do Gary. Do Gary. Que na primeira vez que o Gary aparece com o Harry Kate, né? Sim. Aí você enfrenta ele, derrota, não sei o que, aí lá em Lavender você enfrenta ele de novo, aí ele não tem mais o Harry Kate, velho. Sim, e ele fala, você não, nunca vai saber quanto é a dor de perder um Pokémon. Xii, caralho, velho, tipo, é essa? Agora, é, negócio da música, que tava faltando alguns tons, né, que são os tons binaurais. É. Aí o cara pegou e mudou, macho, ele pegou a frequência e com o som, ele pegou... No espectro de frequência apareceu o Missigno lá. Na frequência que não tem nada, aparece um fantasminha. É aquela imagenzinha que aparece do Marowak antes de você usar o Silph Scope. Aí é sinistro. Aí é sinistro aí. Mas procura aí, Vitor, ver se tu acha o que eu tava falando. Que eu vi em algum lugar que eles trocaram a música de Lavender Tower na versão americana e é diferente da versão japonesa. Agora pode ser que seja fake, né? Eu não tô comprovando nada aqui, eles não. Eles dizem que o espectro da música forma o desenho do fantasma, né? E o segredo lá, que como o Ash pegou a rumo de Taurus, que não tem um episódio no Brasil. Quem? Ah, é. Não, é. Mas pegou uma manada, né? Tipo uma manada inteira, velho. É, mas ele pega mesmo. Mas o episódio existe. Não ajuda, é, né? Ele pega. Não, é porque o episódio existe. É porque na Record não passou. Tem um episódio secreto também, que é o do Jesse lá, ele virando lá o James com o cu, né? Com peito. Virando lá um viadão. Não, é pra ter ideia. Ele é uma competição de beleza entre as mulheres, quem ganha é o James, porra. Putaria. E o cartucho amaldiçoado do Pokémon. Ixi, essa daí é boa. Essa aí também já veio. Tem uma galera que fez, macho. Conta aí essa aí, PC. Tem fake pá. Pokémon Black, que no final aparece um Pokémon chamado Black, e aparece uma frase, Ghost, é o nome do Pokémon, é Ghost, curse you, Ghost amaldiçoa você. Mas depois lançaram realmente a versão Black aí, pegada de descobrir. Acabou, né? Acabou, né, cara? Agora tem uma famosa também ali do Final Fantasy VII, que é o dia que diziam que a Ares não tinha morrido, né? E não, porra. A facada que o Sephiroth dá nela não matou ela, não sei o quê. Não. Caralho, como não? Perfurou ele, só ele, alguns órgãos ali aí dentro. Ele atravessou a katana no coração dela, cara. É porque pegou só na artéria da superior da direita. Que a galera disse que na verdade quem matou a Ares foi o Cloud, ó, aí dentro, meu Deus, cara. Eles diziam que, na verdade, a Ares, o Sephiroth perfurou o peito dela, né? Mas não matou ela de verdade. Ela ficou desmaiada. Agonizando no chão. O Cloud foi lá e deu a facada. Aí o Cloud pegou ela e botou no lagozinho, né? Ela começou a afundar e morreu afogada. Ai, que história merda, mano. Tem uma aqui da capa do Super Mario Galaxy. Esse aqui do Vitor deve ter, mas esse jogo aqui. Tem, não? Super Mario Galaxy? Ah. Tenho, não. A capa do Super Mario Galaxy a gente vai botar aí. Se tu perceber, tem assim, Super Mario Galaxy, aí tem a mensagem subliminar, né? Tem um brilhozinho, tá no U, no R, no M, no R, no G, no A e no Y. Aí, que significa o seguinte, tem aqui, U, R, M, R, G, A, Y. Aí é... You are... Mr. Gay. Mr. Gay. Mr. É mesmo. É, mas essa galera, macho, eu vou dizer, mano, quem é que passou, perdeu tempo olhando pra isso, macho? E o pior é quem perdeu tempo olhando essa capa, que isso claramente é um status criminal, mano. Aí, isso não tem, cara, isso eu senti nem o que discutir, mano, isso foi feito de propósito, cara. Pelo amor de Deus. Não, é sério, tu acha que não foi feito de propósito? Quais são as possibilidades, macho? You are Mr. Gay. Aí no Super Mario Galaxy 2, mano, é o contrário. É voltando, né? Aí tem Y, A, G, M, R, U, né? Que é o Yeah, I am gay. Are you? Tá vendo como é de propósito essa porra, mano? No Super Mario Galaxy 2? No 2 ali, sendo que é invertido no Galaxy 2. Ei, mas que parada essa de Akuma no Resident Evil 2, mano? É, galera, essa daí foi a que a galera disse. Eu vi também numa Super Game Power, mano. Olha, macho, olha que revista essa que tu lia, mano. Que porra essa? Essa aí eu vi, mano. Eu vi a... Mas isso aí é que nem a negada bota, tipo, o Homem-Aranha. no The Sims. É que eu acho mais escroto, mano, porque a galera bota o dizendo que não, dá pra botar o Akuma no... Finaliza 30 vezes ali em 15 minutos o jogo. E o cara joga com ele. Aí a galera ainda bota a montagem, mano, da porra do Akuma, mano, que tem aí, mano. Aí dentro. É, macho, é que a galera fazia, mas tem altas macacadas com The Sims. Só é verdade o Dr. Fu, mesmo, porque enfim. Ah, Dr. Fu. Essa do Tofu, mano, eu ouvi Tofu falar, sendo que eu achava que não era verdade, mano. Dá pra jogar com Tofu no Resident. O que é Tofu? É o queijinho, mano. Ah, o que minha mãe tá falando, né? Tá na viagem. Isso é Tofu não, mas isso é um pedaço de uma barra de sabão, mano, aqui, mano. Tem outra boa aqui também, né, do Luigi's Mansion. Ah, o do suicídio? É, que diz que o Luigi se suicidou, mano. Acabei isso. Como é a história aí? Eu vi isso aí também, viu? Como é a história aí, mano? Luigi's Mansion, mano. A história do Luigi é que, na verdade, é tipo aquele A Ilha do Medo, que o Luigi, na verdade, tinha se matado, velho. Aquele jogo ali é um purgatório do Luigi, velho. A Ilha do Medo. Sim, mano, que numa parte dá tipo um relápago e aparece serem pendurado, né, numa corda, uma parada dessa. É. Mas tem um jogo que é só isso mesmo. Tem um jogo que é o... Silent Hill do Luigi, né? Não, que é o Luigi, mano. Que é o New... Super Luigi Bros. É o Luigi Bros, mano? Como... É, mano, tem um jogo que é só do Luigi, pô. E aí não, parece... o Luigi menciona, não? Não, cara, tem outro, que é o Super Luigi Bros. Oxe, Maria, mano. A Nintendo decidiu que esse ano ia ser... O ano do esse Luigi. Ano, não, ano passado, né? É o ano do Luigi. Saiu os jogos, sujinho, era tudo Luigi. O único que saiu... Não, saiu foi agora, né, o 3D Land. A gente tem vídeo, mano, dessa parada do Luigi, mano. Porque tem uma hora que o cara chega numa salinha, aí dá tipo um relâmpago e aparece uma sombra do Luigi, tipo, pendurado, mano, assim, mano. Porra é essa, velho? Dá um relâmpago assim lá longe, né? Aí você vê aquela luz e a luz faz a sombra na parede. O Luigi tá no chão, mas aparece ele um pouco mais alto e como se tivesse assim uma coisa, ele tá no chão, como se fosse uma cadeira. Pois é. Eita, porra, macho, o pior de tudo que tem mesmo. Se destruiu esse. Tem outra no Fallout 3. Do Fallout 3 tem mais coisa, viu, cara? No Fallout 3 tem uma parte lá que o cara fica escutando os rádios, né? Aí tem uma rádio que é um código Morse, né? Aí a galera que é loucona ali chegou e desvendou o código Morse. Dizia que, na verdade, a Rainha Elizabeth... Sim. A Rainha Elizabeth vai morrer em 2014, né? Dizendo o jogo. E a Britney Spears vai ganhar um Oscar, né? Em 2023. Eita, daqui pra lá, né? 2014 é esse mas, ano, A Britney Spears ganha Oscar? Caralho, ela não faz nem filme, cara. A Rainha Elizabeth, né? Tamo aí na torcida, né, meu cara? Tem uma história secreta, né? Do Arcade, que é o Polybius, hein? Eu vi essa daí. Polybius, eu vi. Putaria, mas essa daí... Era experimento do governo. Dizendo que é, não, essa daí, esse jogo aí é tipo um joguinho 3D, 3D assim, né? Aquele 3D falso, né? E quem jogou esse jogo, mano, tinha problema de convulsão ali, o cara começava a sentir ânsia de querer se matar, não sei o vômito, não, mano, o cara ficava passando mal, vomitado. Era uma loucura, mano, esse bicho. Eu vi essa história aí também. Aí era putaria que tinha uns caras nos Estados Unidos que diziam que tinham essa máquina na loja deles e de vez em quando vinham uns homens de preto ali. Fazer manutenção na máquina. O cara liga pra manutenção e vem dois caras de termo aí, tá a máquina. Aí descrição zero, né? Governo mais burro do mundo. O senhor Pinóquio, ele tinha uma porrada de lenda também, mano. O cara já é uma lenda, né, mano? Então... Ele dizia, velho, que no Final Fantasy Tactics... O cara habilita o Cloud, né? Beleza. O Cloud é verdade, todo mundo sabe. Né? Mas ele inventou dizendo... Todo mundo não, né, cara? Tem uma galera grande que sabe. Seu Pinóquio dizendo que não, dá pra habilitar ali o Squall também. Aí dentro, mas aonde? Squall. Squall, mano. Squall. O Spawn, não. Não, o Squall do Final Fantasy 8, velho. Aquele que a gente fala tinha sido nem lançado ainda. O jogo não tinha nem sido lançado. Aquele bicho era mentiroso, mano. Duvidar ele tinha um PlayStation 4 antes de ser lançado o PlayStation 3. É. A negada, ei, mano, PlayStation 3 vai ser massa e tal. Não sei o que. Com 4. PlayStation. Na época ele tinha dito que tava nos Estados Unidos e ele tava com o God of War 5 já, mano. Ficou me oferecendo, né? Não, Manel. O Manel sabe dessa daí, ó. Até hoje ele diz, ele me vê aí, mano. Eu tô decidindo qual jogo, qual videogame levar aí pra tua casa jogar. Wii U, ou né? PlayStation 5. Não sei se eu levo o PS5 ou o i7 ou não sei o quê. i7, é. É o Xbox 2. Achava massa que ele dizia que tinha um clássico CD do Final Fantasy VII, que era, dava pro cara jogar com o Sephiroth. Eu, ei, mano, me empresta aí, mano. Ficou doido ali. Negado acreditava. Não, mano, quando ele disse isso aí, ei, mano, me empresta aí, mano, isso daí. Depois eu te empresto. Acho que tu vê a falta que o Google não faz, tá, mano? Gente, o cara fala assim, meu irmão, eu vi o jogo tal vendendo, né? Você vai lá, Google, jogo tal, mas não existe uma merda não, filho da puta. E até o modo ponto de interrogação do Metal Wars eu achei, mano, você acha qualquer coisa, precisa mano. Nem, o cara não precisa nem chegar em casa, hoje em dia o cara pega o celular no bolso, olha na hora. É, qualquer hora, o cara tá na tua frente falando assim, ah, eu tenho o PlayStation 5, aí tu tira o celular, não, você não tem. É, hoje é tenso. Hoje mentir preço de carta, por exemplo, é tenso, mano. É, cara. O cara que é, né, tá cotado em tantos reais. É o cara ficar, tinha que acreditar na palavra, né? Ficar perguntando um a outro putaria, pra ver se dá, né? Certo. É porque o Manel diz, não, pô, a carta tá prestar, o bichão. Tá querendo me enrolar, né? Aí o Vitor chega. Eu tenho aqui um app do Android. É, que eu tenho mesmo. Eu também tenho. Vixe, meu irmão, descobri uma parada aqui só a massa, meu irmão. Yoshi no Pokémon. O número é o 252, que era o último Pokémon da lista de canto, junto com as aves lendárias. E o que reforça mais ele ser a quarta ave lendária, ele é...